Teresina, Piauí, Timon, Maranhão. Joga o bracinho lá em cima porque esse é hino. Avisa ela e vem. Quero ver vocês. Vou começar e vou deixar com vocês, tá? Doutor. Solta a voz, Natal! Doutor, me tira dessa e eu só me lembro que o que é Natal. Eu só me lembro. Ela disse chorando, amor é melhor acabar. Ah, joga o bracinho lá em cima, o bracinho lá em cima, o bracinho lá em cima. Quem é? Sou eu. O que é que você veio fazer aqui? Eu vim aqui só pra ver você. Desde que estava passando. Tá fazendo agora um mês. Até parece a primeira vez. Você espalha em mim a luz do sol. Desejo de menina. E nem me lembro de nada mais. A vida é um sonho distante. de menina. Fazer feliz, não me deixe sem o seu amor. melhor forró FM. Sonhos feridos não curam, não saem.

Só Forró FM. Precisando de serviços de informática? Design Info Service. Temos assistência técnica especializada em computadores, notebooks, impressoras, estabilizadores, no-breaks e também vendemos suprimentos de informática, computadores e impressoras novos e seminovos. Design Info Service. Nosso WhatsApp 988788265. Estamos próximos ao mercado do Dirceu 1. Design Info Service. Desde 2005 oferecendo os melhores serviços. É na Só Forró FM. Só Forró FM. Só Forró FM. Olha o brega pop, galera! Fogaréu de paixão! Alvino! Estou chamando, te procurando. Quem diria? Imaginando, fantasiando. O que seria? Estou com tudo, estou pra tudo. Só um dia. Mas se você usasse o mundo, eu te seguiria. Ainda estou. Forró FM. Brasil, Davi Almeida, Timon Maranhão.